Apêndice 1. As trancas e as chaves da oração eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. As trancas, 10 coisas que bloqueiam a oração. 1. Orar sem conhecer a Deus por meio de Jesus. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 2. Orar com o coração que não expressa arrependimento. Salmos 66, 18, 19. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. 3.